Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, levamos os conteúdos da doutrina espírita falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e mulheres, a vida futura, a beleza da ética e da moral e também o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médiuns e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica e a razão, vem trazer a fé e a razão se harmonizando com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de fraternidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio das casas espíritas AME, Anjo Ismael, Jefa e Paulo de Tarso. Sem esquecer do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Estou esquecendo aqui também da Casa do Caminho e do irmão Rodolfo, que ajudam a nós mantermos esse programa no ar. Nós vamos pedindo para a Graça fazer. Ligue para nós, né, para participar do programa, 39419. Não tem? Não, tem o não. Rodrigo está me atrapalhando ali a abrir o programa. Ele está me atrapalhando. Ah, tá bom. Isso, ele tá sem microfone, então ele não vai falar nada hoje. Então atrapalhou mais ainda. 39419750 e o 39429750 tá funcionando também, Paulinho? Já não, só um. Qual? Qual que tá funcionando? 39429750. Só esse funciona. Tem gente reclamando que liga o tempo todo aí e não fala. Não vai falar mesmo porque o telefone tá sem funcionar. Ainda estamos em reforma. A gente vai avisando para vocês, viu? E ainda continuamos em reforma aqui ainda. Tá tudo bagunçado ainda aqui o estúdio. 39429750. Pode participar das nossas redes sociais, que o Rodrigo está sem microfone ali, mas está funcionando WhatsApp, Facebook, tranquilo, tudo bem? Então nós vamos passando aqui a palavra para a Graça fazer a prece de abertura. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez estamos aqui para cumprir a nossa tarefa, levar aos nossos ouvintes novidades, aprendizado, e que todos possam levar o seu pensamento a Jesus nesse momento, a Deus nosso Pai, agradecendo a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para nos elevar espiritualmente, uma vez, um pouco de cada vez, mas estamos a caminho do nosso aprendizado. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse domingo chuvoso, mas cumprindo a nossa mínima tarefa, que com certeza vai beneficiar a todos nós, principalmente aqueles que nesse momento necessitam tanto de uma palavra de conforto, de carinho, de alento. Essa é a função da doutrina espírita e nós somos aqueles trabalhadores que, diante de Jesus, assumimos também essa tarefa. Obrigado, Senhor. Música. tema do dia. O tema do dia de hoje é Conexão Jovem, de Jovens Espíritas. E nós estamos aqui com a Carol Oliveira, da canal Meninas Espíritas, o Bruno Duarte, que é coordenador da regional, e o Jimenez Martins, que faz parte da Colmeia e está aqui conosco participando desse evento. Nós estamos ainda meio improvisado aqui, vamos procurar umas cadeiras para que as pessoas possam se sentir melhor. E vamos então a Carol. Carol Oliveira, você é aqui de São José? Oi, bom dia. Tudo bem? Bom dia, né? Dia para você aí que está nos ouvindo. Obrigada pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui. E sim, nós somos da Mocidade e ontem rolou um evento aqui em São José, que é o Conexão Espírita Jovem. Então, e você é aqui de São José, você quer? Não, na verdade eu sou de São Paulo. São Paulo? É. E você faz parte do canal Meninas Espíritas? Isso. Que canal é isso? O canal Meninas Espíritas é um canal lá no YouTube. Então, quem for lá no YouTube pode digitar Meninas Espíritas e vai encontrar os vídeos lá do nosso canal. E a gente sempre coloca temas espíritas e a gente fala numa linguagem jovem. Então, são vídeos curtinhos com temas espíritas diversos. Mentor, plano espiritual, Jesus, as três revelações. Então, vai achar vários temas lá. Numa linguagem jovem, divertida, para a galera assistir. Para qualquer pessoa assistir. Gostei da galera. E o Bruno Duarte é coordenador da regional da Mocidade aqui do Vale do Paraíba, né? Do Vale do Paraíba, Litoral Norte. Continua Guarapari? Continua. Então O Bruno é da AME também, viu? Eu sou dirigente da AME Mocidade da AME. Isso. É. Mas eu conheço o Bruno desse tamanho, assim, viu? Eu tenho muita amizade. O pai dele foi, inclusive, meu aluno, né? O Atílio. E a mãe, a Claudete. A Claudete, né? É. A Claudete também continua trabalhando? Minha mãe, ela, hoje em dia, ela está participando da Casa do Caminho. Ela não está como trabalhadora, ela está participando assistido. Como assistida hoje em dia. Né? Ah, então, bom dia, Bruno. Bom dia. O Bruno, que é irmão do Yuri. Isso mesmo. Muito bom o dia. Bruno foi, lembro que duas semanas atrás a gente estava falando em Mocidade aqui, que aí ele que foi acertar a Mocidade lá da AME alguns anos atrás e graças a Deus deu tudo certo, né, Bruno? É, isso aí. Acertar é forte, assim, né? A gente... Não, acho que você nem acertar, você não foi acertar, você foi fazer, porque não tinha nada. É, hoje, graças a Deus, a gente tem uma turma legal lá e trabalho tinha que ser feito, né? Aí... Eu fui chamado e tô lá, trabalhando hoje em dia. Legal. E nós agora eu atrapalhei você, o Rui tinha feito outra pergunta. É. Ah, é? Não lembro. Não, você estava falando da Mocidade, você é coordenador regional, mas ainda sim. É de Guarapari ainda também? Não, não. É que ele me perguntou, porque a coordenação do Vale, ela envolve várias cidades aqui em volta, né? Vale do Paraíba, mas Guarapari não está mais... na nossa regional. Não, Guarapari não. Hoje em dia é São José, Taubaté, Pinda, Jacareí, Caraguá. E só. Hoje em dia que são as casas que a gente tem mocidades, né? Ah, tá. Aqui tem mocidade, né? Ah, então tá joia. E o Jimenez Martins, que é o homem que traz aí as peças espírita, e como que foi também... Você que fez a... Que coordenou a Conexão Jovem aqui em São José. Bom dia, Rui, tudo bem? Então, fui eu que entrei em contato enchendo o saco de todo mundo aí, falou, vamos para São José, vamos fazer um evento legal. Agora, deixa eu falar bem que nós não falamos essas palavras aqui no nosso programa. Só o pessoal desse século que consegue. Né? Porque o Rui já é quase do século XIX. Ah, né? Faz dois séculos, antes de tudo. Mas uma das nossas... que a gente tem como hábito aqui no programa é não falar nem gíria e nem... Não, mas isso não é gíria, não. Isso aí não, é sim, mas estou dizendo, mas estou brincando, né? Mas, então essa que foi Mas de vez em quando sai algum palavrão. Mas tudo bem. Não, vou me controlar aqui, Rui. Pode deixar. Não, pode. Eu tô brincando. Esse encher o saco já faz parte da linguagem popular aqui em São José, aqui no Brasil, né? Com certeza. Mas como é que foi lá o encontro, Conexão Jovem? Deu tudo muito certo, assim, a gente teve uns imprevistos de última hora lá que a gente conseguiu resolver tudo no momento lá mesmo. Teve aquela correria, né, do começo do evento, mas no final das contas foi muito produtivo. A ideia nossa de conectar as outras casas, teve pessoas dos terreiros também, do Senzala, por exemplo, o pessoal estava lá. Então foi bem bacana porque aquele evento mesmo fez com que alunos de mocidades que nem se conheciam tivessem uma ideia de fazer um evento em setembro, unindo a molecada da mocidade também. A molecada? A molecada. É, molecada no meu tempo era posso falar molecada? Malandro. Posso? Os jovens. Tá vendo? Daqui a pouco vai fazer o Gimeno não falar nada. Então, eu tô sendo censurado aqui. Molecada, quando se falava em molecada, era aqueles moleques travessos. Vou pedir pro Rodrigo depois mandar para mim uma lista das palavras que eu não posso falar, já bem preparado. Não, tudo isso é brincadeira. Vamos não, lá, sei. E foi muito bacana, né? A gente teve a participação. Tá liberando? Agora eu tô com o microfone. Pode falar. Mas tá baixo aqui. Tá baixo. Ah, tá baixo? Vê, Paulinho, um retorno aqui pra gente. E agora? Estão ouvindo bem? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais pra menos. Parece que eu tô ouvindo você aí da sala, não daqui. Não, mas. Faz o seguinte, vamos continuar conversando aqui. Na hora que acertar esse negócio, o Rodrigo fala. Beleza. Isso. Então, o pessoal que não pôde vir, né, presencialmente, por N motivos, eles acabaram participando por vídeo. Então, mesmo assim, teve a interação com o pessoal, né? Tivemos a Carol ali, que fez uma palestra, uma dinâmica com o pessoal sensacional sobre conectar. Ah, ela fala melhor, não vou passar à frente dela, né? E a Ana também fez uma palestra muito bacana. Eu ali falei. Ana, da onde que é? A Ana é do Spirit Talks. É um canal no YouTube chamado Spirit Talks. Spirit Talks. Talks. Isso. Ela não pôde vir, que ela ficou um pouco ruim do estômago agora de manhã. Ela tá no hotel lá. Mas deu muito certo também, sabe? O Bruno, ele pode falar melhor também. Ele que conduziu, foi nossas cerimônias lá. Foi uma coisa bem dinâmica. Conseguiu conectar as pessoas, porque, ao meu ver, acaba sendo até normal, né, Rui? A gente chega num local, a gente procura quem que a gente conhece pra já chegar, conversar um pouquinho. E o pessoal ficou em polos lá no hotel, sabe? Então tinha um pessoal ali de uma casa, um pessoal ali de uma filiação. E aí na hora que o Bruno chegou ali, ele já falou, meu, vamos fazer o seguinte, levanta todo mundo, encontra alguém que você nunca viu na vida e você senta do lado. Milton tava lá. Ah, Milton? Milton, foi... Milton. Tivemos o selo Milton de qualidade no evento. Foi bem bacana. A qualidade é Milton. Tivemos pessoal do Projeto Carrossel, a Stephanie veio de São Paulo para representar os meninos, tocamos as músicas. Então até peço um convite pro pessoal aí, quem não conhece o Projeto Carrossel, procure Projeto Carrossel no YouTube. É sensacional as músicas deles. Inclusive uma música que chama A Canção Que A Gente Fez é a música tema do Conexão, tá? É a música tema do nosso evento aí. Como é que chama a música? É A Canção Que A Gente Fez. Oh, que joia. E a Carol? O seu canal não tá aqui. O canal Meninas Espírita não está em conexão com a gente, não, né? Com o programa daqui. Ah, então. Tá ali? Eu acabei de postar aqui que a gente está aqui na Rádio Vivência Espírita. E não, espero que... A rádio é Super Rádio Piratininga. Ah, você tá no programa Vivência Espírita. Programa Vivência Espírita. Marquei aqui. E pra galera também acompanhar a gente de Opa, casa. Opa, que joia. Mas só pra acertar, eles estão na Rádio Vivência Espírita também, que a rádio é online. Então eles estão... Isso. Marquei no Instagram, isso. Agora de manhã o programa passa na Rádio Piratininga também. Só que aqui é a Rádio Super Rádio Piratininga. De manhã, mas está passando na Rádio Online Vivência Espírita. É inclusive isso que eu queria falar para o Bruno. Por que vocês não fazem aqui também em São José um programa de rádio? Assim, porque tem a Rádio Vivência Espírita, 24 horas, né? Aí tá, é só vocês acertarem com o Rodrigo e começar a fazer um programa também. A rádio já existe, né? Então. Então... A gente poderia pensar em alguma coisa do tipo, né? De trazer algum conteúdo da mocidade, talvez, né? Exatamente, para falar de mocidade, criar um programa para falar de mocidade, né? Tem, com exceção do domingo, das 8 às 10 da manhã, tem o resto das 24 horas, todos os dias da semana, à disposição para vocês fazerem um programa. Né? 22 horas para eles falar. Fazer um programa todos os dias. Porque a rádio é completa, a gente tem 24 horas ela funciona. Então tem a programação normal da rádio, mas a programação é toda. A gente reprisa os programas Vivência Espírita. Aí nós temos músicas internacionais, músicas nacionais, nós temos palestras, mensagens. Aí preenche a grade. Mas, por exemplo, programa ao vivo, assim daqui, não. Né? Tem. As mensagens do Mário Vinhas, por exemplo, estão no programa, né? Mensagem de Chico Xavier. Então nós temos a programação diária, aí é bem ouvida. Mas se a gente criasse mais programas ao vivo, por exemplo, se vocês criassem um programa ao vivo, não precisa ser só num dia na semana, pode ser todos os dias, né? E aí seria interessante, a gente precisa preencher a grade. Mas... E por enquanto nós estamos improvisados lá na AMI, né? Tá não, nós não estamos em lugar nenhum, nosso estúdio é remoto. É lá na... Nosso estúdio é remoto, eles fazem onde eles quiserem. Faz na casa deles no programa, não tem problema. De onde a pessoa estiver, ela faz o programa. Aqui, a gente não faz o programa quando a gente sai daqui, quando a gente vai para Uberaba, quando vai para esses lugares, faz o programa de onde eles quiserem, não precisa ter estúdio ainda. Tá, só que você esqueceu de dar um bom dia pro Rodrigo, né? Não, eu dei bom dia para ele que não respondeu, porque não tinha microfone. Não tinha microfone. O microfone tá ali. Tem feição. Tem feição. A gente vê, mas não proseia. Né? Não sai nada. Então tá meio complicado o negócio. E daí, Bruno, nós poderíamos fazer som, um programa? Testando som. Opa! Agora ficou bom. Deixa ele entrar. Enfim, bom agora. Dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes da rádio. Rádio Vivência Espírita. agora eu tô com o microfone, Jorge. Então agora eu já posso faz conversar de conta que o programa já posso substituir o Rui, né? Porque o Rui nessa conversa com a mocidade, pelo amor de Deus. O Rui é outra geração, cara. Não, é brincadeira, Rui. É uma outra geração de jovem, né, Rodrigo? O Rui é incrível, cara. O Rui aqui, ele conversa com todo mundo e ainda lembra. Ele tem memória melhor que a minha. Ele lembra antes deles terem nascido. Sempre isso aí é normal, ele lembrar. Né? Não viu o que ele falou? Já falou que o Bruno ele conhece desde pequenininho? Então. Não é brincadeira, não. Não, eu sei disso. E não foi quando fundaram a Casa do Caminho lá. Não. Né? É que nem o Milton, é um quase jovem, né? É, o Milton tá ouvindo a gente aqui, já mandou mensagem. Faz mais tempo. Daqui a pouco eu vou ler as mensagens aqui do pessoal que tá participando. Lembrando que a gente vai sortear dois livros do Espírito no final do programa. Rodrigo, né? Só para... Não falei para você. Nós... hoje é um livro só, porque nós temos um brinde especial hoje aqui também. Um ouvinte que não pediu o nome, que pediu para não falar o nome dele, ele... Eu vou repetir aqui o que ele colocou. Boa noite, Jorge. Desejo que tudo esteja bem. Por favor, gostaria de propor uma contribuição de minha parte ao programa Vivência Espírita. Um CD do Momento Espírita para o sorteio de todos os programas, os quais eu já deixaria acertado com o senhor Mário Vinhas lá na Casa do Caminho. Creio não ser necessário... mas vou afirmar que não há necessidade de citar a fonte. Então ele está pedindo para não dar o nome dele. Depois a gente fala só as iniciais, né? Fonte, você pode falar então, que é WhatsApp, Facebook. Depois a gente. Aí o que aconteceu? Ele já passou no Mário Vinhas, né? Já passou lá no Mário Vinhas e já deixou acertado 4 CDs do Momento Espírita lá. Então nós vamos hoje sortear um CD do Momento Espírita. E a gente pessoa... não vai sortear chocolate hoje também, não? Chocolate não é hoje, não. Chocolate é semana que vem. Aí já vou. Então temos um CD do Momento Espírita, certo? E um livro. Certo? Aí beleza. O chocolate, a gente já pode começar a pegar os nomes hoje, se alguém passar o nome que quer, que aí fique ligado na programação e participe, né? Aí é o Pouca Gula lá, Brigadeiro Gourmet, que vai doar. Será sorteado um ovo de colher. Brigadeiro belga. Para vir lá da Bélgica demora muito esse brigadeiro? Que é brigadeiro belga? Eu acho que pode ser que derreta, né? O chocolate. 250 gramas. Então vai ser doado aqui. Quem está doando, então, é a Pouca Gula. que é a Juliana, que sempre faz isso aqui pra gente, né? No dia, e nós vamos sortear semana que vem, que a semana que vem que é a Páscoa, né? Não é semana que vem? Que vem é Páscoa. Então a gente sorteia semana que vem. Mas se você quiser participar já do sorteio desse brigadeiro de 250 gramas, que pouca gula tá doando, aí é 39429750. Se você quiser aqui para nós, 39429750, mas pode entrar ali também na internet que o Rodrigo coloca seu nome. Mas vai ser sorteado só semana que vem, tá bom? Legal. E aqui mais uma vez o telefone da Juliana, se alguém quiser do Pouca Gula, se alguém quiser fazer encomenda, que são deliciosos os bombons lá que ela faz, é 981459131. 981459131. Pouca Gula. Se você entrar na internet também, Pouca Gula lá, você vai achar aqui que tem umas hashtag da vida aqui também. Legal. E quem tá participando aqui também, Jorge, aqui na. No YouTube é a Dolly Cassal, que sempre participa com a gente, mandando bom dia a todos. Ela que sempre compartilha, a gente gosta mais de quem compartilha, né? Brincadeira, pessoal, quem comenta a gente gosta também. E o Paulo Quintanilha, que também é um ouvinte assíduo aqui do nosso programa, manda bom domingo a todos, paz e luz. O Eduardo Gomes de Santana, mandando bom dia a todos do programa, um ótimo domingo. O Milton Baruel, manda um abraço a Carol, das Meninas Espíritas, lá do canal Meninas Espíritas. A gente vai divulgar aqui também, que fez uma linda palestra ontem no Primeira Conexão Espírita, que é o primeiro de muitos de sucesso, né? O Daniel Melo também mandando um bom dia aos amigos. A Yara Keiko mandando um bom dia. E o Fernando Petit, nosso querido Fernando Petit, também mandando um bom dia a todos. Com um abraço especial para o cidadão do mundo, Rodrigo. Eita, nós! Tem mais alguma coisa, Rodrigo? E aqui no WhatsApp do Vivência Espírita, quem já está ligado com a gente é o Renato Mota, já entrou aqui também, mandando um bom dia, um ótimo programa. O Marcos Sugayogama, que é um ouvinte assíduo nosso aqui também, participando, falando bom dia, bom domingo a todos, muito bom programa. Carolzinha é muito 10, ele falou aqui. A Universidade da Alma também falando bom dia a todos, amigos do Vivência Espírita, saúde e paz. O resto se corre atrás. Um bom programa e muita semana de luz neste domingo. Ele é o Assuíris. Assuíris é o nome dele. Assuíris, da Universidade da Alma. De São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Ó, lá da selva ouvindo a gente aqui. Ele colocou selva aqui. Ó. O Ari Rangel, nosso médio amigo nosso, está lá escutando, mandou uma foto aqui da gente, assistindo a gente pela TV, lá pelo YouTube. Aqui tem café no bolo e convivência espírita. Que legal. Mas não pode engasgar. Como a outra... A esposa quase engasgou aí, né, Ari? Não, e ele colocou a esposa dele aqui também assistindo a gente. Ah, então tá, um abraço para Renata lá. Prometo um grande que não vou, abraço pro casal. Prometo que não vou falar nada para engasgar você hoje, viu, Mas Renato, com jovem aqui, a gente não pode arriscar nunca. Pode ser que aconteça, né? O Renato também está aqui mandando bom dia, Rui. Ótimo dia, Jorge, e toda a equipe. O Antônio Bessa também, nosso ouvinte e tarefeiro aqui também do programa, manda bom dia a todos. Agora ele está em Araruama, Rio de Janeiro. Mudei de Campinas, ele está morando em Campinas. E o Ed Moreno, nosso querido amigo Ed Moreno, ele manda bom dia a todos os vivencianos do grupo, Ari, Jorge, Reis, Rodrigo, Rui, os convidados de hoje, todos os participantes. Ando com muita saudade de vocês, meus nobres amigos. Então já pode marcar aí no ar o dia que você pode vir, que a gente traz você aqui. Tá bom? Nós também estamos com saudade de você. Pra vir. Pode falar aí com a sua agenda aí, né, Rui? Fala aí que a gente traz ele. Quem que é? O Ed Moreno. O Ed. Já a gente tá querendo trazê-lo há muito tempo, né? Isso. Olha só, Ed, se tiver uma música de jovem aí, passa o nome pro Rodrigo aí, pra mim aqui, que a gente vai tocar ela hoje. Eu também mandei a música que sem o Jimenez falou pra você. Toco ela. A gente toca ela. Não sei se mandei no WhatsApp, que eu vou ver aqui. No WhatsApp, não. Jorge, eu queria mandar um recado para o Marquinhos, que é o que está trazendo a peça Vendedor de Sonhos hoje, dia 14, no Teatro Univap, ver se realmente está confirmado. E ele também fez aqui uma doação de dois convites. Eu só queria saber se podemos sortear ou não, para ele entrar em contato conosco no 39429750, para dar um alô para a gente. Se quiser também dar um alô, o telefone está aberto para que ele possa entrar em contato conosco. Pois, vamos fazer um intervalo comercial para depois a gente vir pegar firme aqui com a juventude. Nós vamos colocar a música que a Carol... Carol mesmo, né? Carol. Que a Carol falou pra gente aqui. É a canção que a gente fez. É essa mesmo, né? Essa é o hino da... Passou a ser o hino da Conexão Jovem Juventude. Vai ser nossa música tema. A gente pediu... É música tema. Independente da... Se a gente tiver na 20ª Conexão Espírita Jovem, a gente pediu licença pro Projeto Carrossel e utilizada... A história dessa música, né? Se pedir licença pro Projeto Carrossel... são frases que trabalhadores, alunos escreveram. Eles pegaram essas frases e montaram uma música. Oh, então, por isso que chama A Canção que a gente fez. E não precisa pagar direitos autorais. Não, eles são música não, livre. Aqui música não precisa livre. Nem de direitos autorais. Se não der para tocar, o YouTube corta depois daqui a pouco. Né? Então, vamos lá ouvir a música. Vamos lá, Paulinho. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Sua vontade sempre permaneça viva e que o amor quebre qualquer barreira junto com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti pra exercitar. Vitória diante de seu olhar está. Porque te detém de amar. Saber que não pode me repudiar. O medo já toma rumo pra outra distância. Se não é o Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com os jovens Carol, o Bruno e o Jimenez falando sobre a conexão espírita, que houve o primeiro encontro ontem aqui em nossa cidade e eles estão, a conexão jovem espíritas aqui em São José dos Campos e hoje eles estão aqui conosco para a entrevista, para um bate-papo muito gostoso aqui, né? Então, bate-papo jovem. Isso, no primeiro tempo a gente estava apresentando eles, falando sobre curiosidades, alguma coisa assim. Mas agora, para aproveitar bem o tempo da Carol, que está aqui em São José dos Campos, né? Está lá de São Paulo, está aqui conosco e veio participar do encontro, Carol. E a gente sabe que a palestra foi interessante que você fez lá, sobre conexão. E o que a gente entende de conexão é a interação, de alguma maneira, né? É, nós que já passamos aí de certa idade, a gente tem uma ideia de como interagir com as pessoas, né? Inclusive muito mais preconceituosa do que a de vocês, é claro, né? Olha, gente, né? Que a gente enfrentou um monte de barreira a vida toda. Ontem mesmo a gente estava falando das músicas, né? A gente estava falando das músicas infantis. As músicas infantis na nossa época era tudo de medo, era tudo para botar medo na criançada, né? Tudo lobisomem. Tudo para botar medo. Aí depois, em dia, você já faz dessas coisas. Embora faça parte do folclore, é claro. É, mas aí, para a gente pegar essa visão do jovem, de conexão e de interação, é, você colocou alguns pontos lá. Mas, o que você está colocando para a gente é como que é essa interação, independente de ser jovem ou não ser jovem, né? Exatamente. A gente colocou a conexão lá no evento, de uma forma da gente começar a se perceber mais, né? A se olhar mais. Uhum. Então, eu separei em três grandes grupos aí que eu acho que é bastante importante para a gente começar a prestar atenção. Uhum. A nossa conexão com a sociedade, a nossa conexão com a espiritualidade e a nossa conexão com a gente mesmo. Então, no caso do jovem, a ideia que a gente tem é que ele consegue interagir muito mais com a sociedade. Não sei se ele consegue interagir com essa sociedade só jovem, ou com jovem normalmente, e sem preconceito com os demais. Como que seria essa receita que vocês podem passar? É, então, aí pra gente falar dessa aí da sociedade, ontem a gente trouxe dois grandes exemplos que a gente tem aí, né? O primeiro deles, Jesus, que, né, ele sempre estava conectado. Se a gente for observar a história de Jesus, ele estava num jantar, ele estava num casamento, ele estava em cima do monte, pregando pro monte, conversando com um monte de pessoas, e ele estava no meio das pessoas. Ele amava as pessoas, amava estar com as pessoas. E o segundo, né, que é também o nosso exemplo, que é Allan Kardec, que muitas vezes a gente tem aquela visão dele, que ele era aquele professor sério, né, compenetrado ali na dele, e a gente esquece de dizer, por exemplo, que houve épocas em que ele saiu lá do gabinete, né, do seu trabalho totalmente intelectual e sentiu necessidade também de se conectar com as pessoas. Então, o que foram as viagens espíritas? A gente tem o livro, né, o Viagem Espírita de 1862, e aí, neste livro, A Viagem Espírita, Kardec relata como foram, ele foi justamente para observar como estava rolando os movimentos espíritas em outras cidades ali, próximas na França e da Europa também. E um ponto que chama bastante atenção é que a gente conhece um outro Kardec ali, uma outra visão, um Kardec que ele traz pra gente a verdadeira missão do espiritismo, né? Que não é só a mesa girante ali, que não é só a comunicação com os espíritos, mas que é sobre a caridade, né? São os valores morais, país. E aí ele fala que o interessante dessas viagens e dessas reuniões que ele fez ao longo, né, quando ele pôde fazer, é que ele via, observava nas reuniões, por exemplo, um operário na mesma mesa apertando a mão de uma grande pessoa, uma pessoa rica da sociedade. E aí você fala, ô, já, mas aí tudo bem, Carol, normal. Só que a gente tá falando de século XIX, né? É. As coisas não eram assim, isso não era uma cena comum de se ver. E aí Kardec traz essa visão e fala, olha que lindo isso, né? E só para os nossos público ouvinte, Jorge, dia 16 de maio, numa quinta-feira, será apresentado o filme Kardec. Sim. O trailer é lindo, é muito bonito o trailer do filme Kardec. Eu fui no set de filmagem. Tem também o evento dia 17 na Câmara, em homenagem a Kardec, aproveitando também. Câmara. Agora dia 17, quarta-feira. Né? Que horas que vai ser mesmo? 19h30. Ah, então tá bom. 19h30. Só para dar um toque também. É, mas o Kardec agora é em maio. Dia 16 de maio será o lançamento nacional. Sim, de Kardec. Eu fui convidada para ir lá no set de filmagem, então fui até o Rio de Janeiro. Eles estavam filmando a cena que as irmãs Baldan, aquelas jovens médiums, né? Claro. Que tinham 14, 15 anos, elas estavam psicografando, recebendo as mensagens. Então eu fui lá, entrevistei o Léo Medeiros, entrevistei a Sandra Corvelone, entrevistei o Wagner de Assis. Tá tudo lá no canal Meninas Espíritas, vocês podem acessar lá. Tem as entrevistas com os atores, mostrando todo ali o cenário do filme, que foi bem legal. Foi lá no Rio de Janeiro? Foi no Rio de Janeiro, uma parte das filmagens, e também eles filmaram na França também. Aparece a Paris. Aparece, o trailer é lindo, viu, Jorge? Dá a impressão de filme americano, tá? E Kardec tem, e vai mostrar justamente esse aspecto de Kardec. O Kardec que também se conectava com as pessoas. Sim. Né? Não era, ele não ficava só dentro daquele gabinete dele, tanto que Kardec gostava tanto de se conectar com as pessoas, que a gente vai ver, por exemplo, no filme agora, ele respondendo todas as cartas que ele recebia da galera tendo dúvidas, ele fazia questão de responder uma por uma. Inclusive do Brasil, né? Exato. E assim, além dele responder, teve uma época, né, que eram tantas as cartas que ele sentiu necessidade de responder de uma forma em massa. E foi aí que surgiu a Revista Espírita, por exemplo. Mas Kardec era essa pessoa que também gostava de se conectar. E criou a mala direta também, né? Foi ele que criou, né? Porque ele começou a encaminhar para todo mundo essas. Exato. Assim que saía, as pessoas que tinham contato já recebiam todos os lançamentos que Kardec fazia. Então, só para a gente frisar, que ficou meio confuso aqui as nossas informações sobre os eventos, quarta-feira agora nós teremos o dia de Kardec aqui em São José dos Campos, na Câmara Municipal. Então, toda a comunidade espírita de São José dos Campos está convidada para quarta-feira, às 19h30. Tem a palestra lá, né? Nós temos a palestra principal com um preletor que vem de Campinas. E nós teremos o Grupo Castelão fazendo a prévia lá, fazendo, né, a harmonização musical antes e depois a palestra. Então, às 19h30, como tem todos os anos em São José dos Campos, que é o dia de Kardec, nós vamos fazer a comemoração na quarta-feira, na Câmara Municipal. E é um evento do Movimento Espírita de São José dos Campos. Exato. Use e Aliança junto, fazendo esse evento. Isso. E no dia 21, domingo, nós estaremos na praia, nós iremos sair daqui do programa e vamos lá na Área Verde de Chico Xavier, lá em frente ao Fórum Trabalhista, como a gente vai todos os anos, fazer uma prece lá, falar um pouquinho sobre Chico Xavier. Rapidinho também, convidamos toda a comunidade espírita, espiritualista e também de outras religiões, se quiserem ir. Então, acabou o programa aqui, que vai ser homenagem a Chico Xavier, o programa. Teremos o casal lá de Jacareí, que conviveu com Chico Xavier, que vem aqui. Euclides. Nós vamos conversar sobre Chico e vamos sair daqui às 10 horas. Às 10h30 a gente faz lá uma prece, conversa um pouquinho, se abraça lá na Área Verde Chico Xavier e depois podemos ir embora para casa. Como a gente faz todos os anos, a nossa homenagem a Chico Xavier, a nossa oração por ele, que a gente sabe que ele está trabalhando onde ele estiver, domingo que vem. Certo? E voltando na conexão. Oi, Jorge. Oi, Rodrigo. Quem entrou aqui e participou foi foi a Claudete Duarte, mandando bom dia, Claudete. E Claudete e Yuri, mandando abraço a todos. É mãe do Bruno. É a mãe do Bruno? Do Bruno também, Yuri. E eu olho o Bruno e falo assim, nossa, é o Yuri. Aí eu sempre confundo, cara. Ele fala, não é o Yuri, é o Bruno. Quando tá longe, parece mesmo. De perto, a gente vê que é diferente. E a Eli da Silva também manda bom dia a todos, bom domingo e muito reconfortante ver a juventude no caminho do bem. Parabéns a todos. Ana Paula Teodósio de Carvalho manda bom dia. Excelente ideia convidar os jovens da mocidade. A mocidade de todas as casas faz um lindo trabalho. Eles estão construindo o futuro de nosso planeta. Que é lá no Pod Tarso, dia, né? Viu, Ana Paula? E a Claudinha Ribeiro Patrícia manda bom dia, amigos, vivencianos. Manda bom dia, né? Só explicando também pra Carol que vivencianos é o apelido que a gente deu aos nossos ouvintes. Ai, que legal. São os vivencianos. Bom dia, vivencianos, então. E a Andréa Lopes manda bom dia. A Maria Cristina Meirelles também. A Cleia Globo, lá de Uberaba, manda bom dia, gente bonita. Chuva abençoada em Uberaba. Abraço fraterno a todos os vivencianos. O José Espírito Santo, meu primo lá, também mandando um abração para ele, para o Gustavo, para a Irene. E a Camila não sei ler o sobrenome dela. É de Paulo de Tarso, né? Por isso tem um nome estranho aqui, ó. Brincadeira, hein? Brincadeira, Camila. Mandando bom dia aqui. Olha o meu amigo da Escola de Aprendiz Silva aí, hein? Eu adoro. Carol, também te adoro. Legal, né? Camila, muito obrigado pela participação e todos vocês aqui no Vivência Espírita. Carol, vamos fechar essa sociedade aqui. Primeiro, por exemplo, foi muito legal a lembrança que você trouxe para nós sobre essa interação de Jesus com a sociedade. Ele não escolhia lugar para ir, né? Ia em todos os locais. Então, quando a gente pega uma referência de quem falava para andarilhos, de quem falava para prostitutas, de quem falava para qualquer um onde encontrasse, é Jesus, né? Paulo de Tarso também, um exemplo fantástico. Sim. Né? E Kardec também, nessa interação com a sociedade. Mas o que eu queria perguntar para você e vocês? Então, foi justamente essa pergunta que a gente jogou lá pro pessoal ontem. A gente chegou e falou assim, qual foi a última vez que a gente visitou um centro que é vizinho nosso? Que a gente foi lá visitar um centro dos nossos amigos. Olha, que coisa, é muito bonito isso, viu, João? Não é? E às vezes a gente, no movimento espírita, a gente sempre vê muitas dificuldades, né? A gente é muito fechado em casa. Exatamente, né? A gente está muito trancado dentro do nosso centro. E a gente não está indo para fora. Então, foi justamente essa provocação que a gente quis fazer, da gente também começar a ir para fora também, mas também visitar os centros próximos e se unir, né, como movimento espírita, sem levantar bandeiras de aliança, de uso, do próprio centro mesmo, mas a gente abrir as portas, abrir as nossas barreiras, né, ali, e... A gente se colocou dessa forma porque a gente vê muitos problemas. Por exemplo, centro que às vezes falta expositor espírita, falta palestrante, falta médium, às vezes está faltando trabalhador. E às vezes isso acontece simplesmente por falta de conexão. Às vezes, se a gente fosse visitar ali o centro, conhecer, conversar com as pessoas, a gente vê muito congresso acontecendo, adulto, e a gente simplesmente senta, assiste as palestras, se instrui, né? Espíritas, amai-vos instruí-vos, a gente se instrui, mas é parte do amai-vos, né? Aí foi essa, foi justamente essa, foi justamente essa a provocação que a gente fez da gente começar a olhar para os nossos amigos espíritas e se conectar com eles. E aí, como que tá lá a sua casa? Tá precisando de alguma coisa? Sabe? A gente se ajudar. E tem casos que às vezes tem excesso de trabalhadores. E o trabalhador tem aquela mania de, é minha casa, minha casa. E eu lembro uma vez que uma pessoa me disse, quem tem casa é gato. O gato, ele tem casa, para comer e para dormir. E ele não é muito chegado a ser fiel. Mas na hora de dormir, na hora de comer, ele vem procurar a sua casa. Então nós precisaríamos deixar, viu, Jorge, de ser que nem gato, ter a minha casa espírita. Não, nós temos uma doutrina espírita para ser divulgada, para ser... passada, espalhada, porque ela tem uma beleza muito grande. Uma pergunta que eu vou fazer para você, Carol. Aonde você adquiriu tanto conhecimento assim? Porque a gente está vendo que você tem conhecimento. Eu gosto de estudar bastante. Gosto de estudar. Então, eu gosto de ler bastante e eu gosto de consumir conteúdos, eu consumo bastante coisas do YouTube, então eu tenho grandes aí mestres que eu chamo, né? E eu gosto muito de acompanhá-los, como Haroldo Dutra Dias, Rossandro, amo muito, beijo pra vocês. E, enfim, eu sou uma jovem nerd, então eu gosto de, eu sou curiosa, então eu gosto de estudar, eu acho importante. E eu tenho, eu faço isso porque eu tenho noção da minha responsabilidade, porque sim. Afinal de contas, a gente fala sobre espiritismo, a gente tá lá, é a nossa carinha ali, mas nada do que eu sei é meu, eu tenho essa noção. Tudo que eu sou só um instrumento para passar essa mensagem. Então, eu não posso falar qualquer besteira. Sim. Então, a gente estuda bastante lá no canal para fazer os vídeos, para colocar conteúdo, para fazer palestra, para a gente levar para o jovem uma mensagem correta, uma mensagem verdadeira. Com firmeza. Carol, mais uma pergunta antes da gente mudar o assunto aqui, né? Passar para outro ponto. Ainda dentro da sociedade. Aí você falou aí agora, nessa última, que nós é sobre a interação de você jovem dentro do próprio meio espírita, né? Na pergunta que foi feita, o que está faltando para a gente então ir nas outras casas e conversar com os outros grupos e nas outras mocidades. Não só na mocidade, por exemplo, da Aliança, mas na mocidade da RUSE, na mocidade de outros movimentos que não, às vezes a gente não sabe, né? A gente está aqui no estado de São Paulo, a gente fica restrito aqui achando que tem UZI, Aliança, Terceiro Setor, as Casas Independentes, a Federação. Mas tem mais de 70 movimentos no Brasil, né? Exatamente. Tem mais de 70 movimentos espíritas no Brasil. Ontem, depois que a gente finalizou as palestras, a gente abriu um momento de perguntas e respostas para os jovens. E a gente recebeu perguntas de jovens perguntando como eles poderiam ter espaço na Casa Espírita. E aqui eu gostaria de fazer um apelo para você aí, dirigente espírita, para você, diretor de casa, para você aí que, né, é responsável pelos trabalhos da Casa Espírita. Para os dinossauros? Vamos olhar para o jovem. Vamos olhar para o jovem. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo e que eu sempre vou repetir. O Henrique Baldovino, ele foi o tradutor das obras básicas, ele foi questionado, né, do porquê que o espiritismo não ficou na França, né? Ele acabou morrendo. Lá foi o berço, então lá não deveria ser forte também o espiritismo? E aí ele foi questionado disso, e quando ele respondeu, ele falou assim, a França descuidou da juventude. Ou seja, a França não deu continuidade à juventude, e, gente, se a gente não cuidar da juventude, é o que vai acontecer. O movimento vai se enfraquecer. Porque a gente precisa criar novas lideranças, a gente precisa começar a olhar para o jovem e começar a trabalhar com ele para que ele também se torne uma liderança dentro da Casa Espírita, para que, se a gente acredita no nosso movimento, se a gente acredita no Espiritismo como ferramenta de transformação, sabe, do mundo mesmo, né? Sim. A gente tem que levar essa tarefa a sério, a gente tem que levar a juventude a sério. Às vezes a gente fala, mas jovem não quer nada com nada, mas... Será que a gente realmente trabalhou, teve paciência, deu espaço, chamou para conversa, chamou para um diálogo? De repente, a gente estava falando assim, a gente estava palestrando, e o jovem também tem vontade de palestrar na Casa Espírita. Sim. E às vezes o jovem não frequenta a Casa Espírita porque não vê representatividade lá. Não vê um jovem palestrando também. Então, qual a importância, né, de também ter um jovem lá palestrando na sua casa espírita? Poxa, nós somos espíritos milenares, né? Então, idade aqui não quer dizer muita coisa, né? O que importa mesmo é a mensagem que a gente quer passar, é o que a gente quer falar. Então, pensem nisso, chamem jovens também para palestrar na casa espírita de vocês. Aqui na mocidade aqui do Vale, de São José, tem jovens incríveis aqui, Bruno, Jimenez, tem um pessoal assim incrível. Então chama esse pessoal também para ir na casa, e assim, quando o jovem vê o jovem lá, ele se inspira, e isso vai, a gente vai inspirando cada vez mais jovens a participarem do movimento, a gente vai mostrando para eles que eles também podem estar ali, sabe, no lugar da palestra, também podem estar ali fazendo um curso. Então eu acho que falta isso, falta a gente ter representatividade nas casas. E falta abertura desses dirigentes, dos diretores. Então, eu faço aqui, peço licença, com todo o respeito, com todo o meu amor. Mas eu peço aqui para vocês, olhem para os jovens, porque se a gente quer que o movimento espírita cresça e que ele floresça e que continue, né, dando esses bons frutos, a gente tem que cuidar do futuro. E o futuro é a juventude. É, e é legal também, deixa eu inverter a câmera aqui para aparecer, aqui, é legal comentar que a gente teve lá em Conquista, que é uma cidade do lado de Sacramento, que é a cidade de Euríbio Barçanufo, Santa Maria, e lá tem o trabalho do Manuel, do Mané, que é o Emmanuel da Silva, e é a Casa Assistencial São Vicente de Paulo, que é inclusive um nome em homenagem ao mentor de Euríbio Barçanufo, São Vicente de Paulo. E quem preside a casa é a Mocidade. Olha que legal. Então, quem preside a casa é a Mocidade. E lá a Mocidade é muito forte. E grande. Desenvolve um trabalho muito forte. Eles participam das cirurgias espirituais, trabalhando. Então, assim, a coisa que você não vê em outros lugares, né? Em presidindo a casa. Claro que o Mané tá lá auxiliando, apoiando também outros trabalhadores, mas eles dão muito espaço para a Mocidade e você vê o reflexo disso com a quantidade de jovens, a Mocidade, né? Participando. É. Né? E ele e o Manuel, o Emmanuel, todas as vezes que ele vai citar algum tipo de trabalho que aquela casa desenvolve, ele fala que quem está na frente é a Mocidade. De fato, né, de direito e de fato, quem está na frente é a Mocidade. Conquista é uma cidade que fica perto de Sacramento, mas não é uma cidade carente, né, Rodrigo? Interessante é isso. Não é uma cidade de carentes, tipo assim, olha, nós estamos trabalhando com as pessoas carentes, ajudando as pessoas carentes. Não, eles trabalham com a sociedade inteirinha, independente de ser espírita ou ser de outra religião. Então, os jovens, eles atuam em todos os segmentos da sociedade, sem se importar também com religião, sem se importar com quem, e mais ser só que eles são espíritas. Né? Era isso que eu queria perguntar para a Carol, nesse sentido. Quando a gente está falando que a gente vai visitar outras casas espíritas para poder vocês conhecerem, para poder vocês interagirem com a outra, a gente continua no mesmo foco. A gente continua com espíritas, né? Mas como fazer com os não espíritas? Né? Como fazer essa interação com os não espíritas? Então, essa também foi uma das perguntas que a gente recebeu ontem, né? A gente fala, perguntaram pra gente no canal, né? Às vezes outras pessoas de outras religiões também interagiam com a gente. E sim, interagem, porque existem dúvidas que são dúvidas gerais, né? E muitas delas, às vezes, o Espiritismo nos dá as respostas, né? Para grandes perguntas aí que a gente tem de causas, misérias, conflitos. A gente, às vezes, tem essa resposta, né? À luz do Espiritismo. Então, outras pessoas de outras religiões acabam chegando também através do canal, através dos vídeos. E a gente acaba acolhendo essas pessoas também. Mas o que você perguntou, também da questão dos não espíritas, né? Por exemplo, ontem no evento, surgiram ideias dos jovens deles fazerem um flash mob, né? Que é uma ação, assim, onde você dança e tudo mais. Tipo num shopping center, num parque, justamente pra gente sair um pouco da casa. Sim. E mostrar que nós também temos uma juventude ativa aqui. E mostrar, né, o potencial dessa juventude. E eu acho que falta justamente isso. Tem muitos trabalhos bonitos também que os espíritas costumam fazer, né? De sopa, né, ajudar moradores de rua. Enfim, cada casa aí abraça um trabalho bacana. Mas eu acho que é essa forma que a gente tem de mostrar o Espiritismo, né? Eu acho que a gente precisa realmente começar a sair da nossa casa e começar a abraçar as pessoas, assim como esses dois exemplos que eu citei, e se colocar. Tanto que Kardec também coloca justamente disso, que é o aspecto mais importante da doutrina é a caridade. Sim. É a caridade. E também desmistificar, né? Porque tem muitas pessoas que veem o Espiritismo como uma coisa de fenômeno, uma coisa de outro mundo, e não é nada disso, né? A gente vê que o Espiritismo ele tem um foco muito bonito, que é da ética e da moral, que deve ser colocado em prática. que está faltando aqui no nosso país, né? Exato, a gente estava falando disso ontem, a gente falou assim, às vezes o pessoal assim fala, ah, então eu sou bonzinho aqui, dentro do centro espírita eu tenho que ser bonzinho, lá fora eu posso ser qualquer coisa, mas dentro do centro espírita eu vou ser bonzinho. E não, na verdade, ser espírita é você ser 100% do tempo, né? É. É em todos os lugares você exercer ali, né? Precisa acabar com aquele negócio. Dentro do centro espírita eu sou um carneiro, mas lá fora eu sou um leão. Não, né? Ele tem que ser carneiro ou leão em qualquer lugar, né? Mas se for principalmente carneiro, que é pacífico, tranquilo, seria ótimo, né? E aí foi por isso que a gente falou da conexão com a espiritualidade. Eu falei assim, como vocês se conectam com a espiritualidade? Aí a gente às vezes tem a mania de falar assim, tem um lugar específico para fazer a prece, tem um jeito específico para fazer a prece, e aí eu falei de oração, que oração para mim é ação, oração é ação. Ação. É ação, porque é no dia a dia também, às vezes a gente pode estar dentro do ônibus, observando a natureza, porque a natureza é divina, né? Você vê um passarinho cantando ali, voando, é divino. A gente sentir a nossa respiração, ver como a gente respira, né? Sentir o ar saindo, entrando, é divino, é vida. Então, essa é a nossa espiritualidade também, né? Mas, Carol, a gente vê que muitas religiões, ela leva os jovens para o esporte, para a música, para o teatro, para uma série de coisas. E a gente vê que faz uma concorrência, vamos dizer, concorrência é brincadeira, né? Mas estou dizendo, mas parece que tem muito mais atrativo para o jovem, porque o jovem, como é que a gente vai despertar o jovem para a espiritualidade? Como é que vocês fazem isso? Nossa, isso é uma ótima pergunta. A gente estava falando que a gente tem observado muita juventude evangélica e a gente admira muito. A juventude evangélica, porque eles conseguem mover muitos jovens. E aí a gente está observando e vendo o que eles estão fazendo que está dando certo, o que a gente está fazendo que está dando errado, né? Porque eu acho que a gente também tem um grande potencial de movimentar essa juventude. E justamente isso que você falou, né? Eu acho que trazer as coisas do mundo com uma visão de espiritualidade. Trazer o esporte com uma visão, que é uma coisa do mundo, com uma visão de espiritualidade. Trazer a música, que é uma coisa do mundo, com uma visão de espiritualidade. Às vezes o jovem quer ir... já vi amigos que têm bandas. Bandas maravilhosas, que têm letras profundas, assim. Uma galera que estuda, que faz uma letra maravilhosa. Tem aí Cartas de Bordeaux, Simplesmente Almas, banda Sol de Outubro, infinitas, o próprio Projeto Carrossel, são bandas incríveis. Às vezes vai tocar no Centro Espírita, aí não pode colocar a bateria lá dentro, porque faz muito barulho. Aí você vai numa igreja evangélica, tem bateria, luz, máquina de fumaça, e... Gente, qual que é o problema? É energia. É uma letra do bem, sabe? E aí a gente quer atrair o jovem e a gente... não, mas o violãozinho aqui pode, tudo bem. Mas a bateria não pode. Não, mas... Sabe? Então, se precisa ir lá no Paulo de Tarso, que lá de sábado de manhã tem a bateria. Então, tem violão, mas tá certíssimo, tá certíssimo. A gente tem que apoiar justamente isso, né? Eu acho. Não tô generalizando que são todos, mas os meus amigos que têm banda já passaram por situações assim. Então, sabe? São coisas que devagar a gente vai mudando, né? Rodrigo, faz uma meia hora que você tá mostrando pra mim o celularzinho aí com a imagem. O que que tá acontecendo? Ah, não, era o que o Gimenez mandou aqui, um vídeo, eu vou até divulgar aqui no grupo também, quantos anos você tem, né, que é um vídeo que fala sobre a mocidade nas casas espíritas, eu inverti o vídeo aqui, o espaço que o jovem pode ter, fala tudo isso que a Ká tá comentando aqui, ele comentou aqui também, depois eu vou divulgar aqui o vídeo também, porque na rádio aqui talvez não fica legal passar. Mas talvez no momento espírita, talvez. A gente pode colocar, mas não sei quanto tempo tem. A gente analisa aqui antes de ir para o momento do Giga Vale, né? Só comentando aqui também que o Babu entrou aqui e mandou um vídeo da gente ao vivo lá no Jefa. Isso que eu ia perguntar. Era isso que eu tava perguntando. Então nós e se tiver ainda, não sei se lá já começou a reunião, né? Se tiver, a gente manda um alô aí pro pessoal do Jefa aí que deve estar assistindo a gente ao vivo. E eles pediram também para divulgar a 55ª turma de Escola de Aprendiz, que é dia 16 de março, sábado, horário das 18 às 19h30. Né? 16 de março já começou, né? Então, mas eu acho que deve estar ali no curso básico, então o pessoal já pode entrar também na escola de aprendiz. E também divulgar a torta, a tarde da torta, dia 11 do 5, a retirada a partir do dia 11 no Jefa, né? Venha prestigiar. O Jefa, eu não tenho o endereço aqui, mas daqui a pouco eu falo. É Rua Antônio de Moraes Barros, 44. Perfeito. Não, e eles também estão convidando lá o pessoal do Jefa, o curso de médiuns, que terá início no dia 25 de abril, às 20 horas, na quinta-feira. Os requisitos necessários, cursando o segundo ano da Escola de Aprendiz do Evangelho ou terceiro ano. E está também terminando a Escola de Aprendiz do Evangelho. O endereço do Jefa é Rua Antônio de Moraes Barro, 44, aqui no centro. E o curso, então, vai ser curso para desenvolvimento mediúnico, começa no dia 25 de 4, agora desse mês, às 20 horas, na quinta-feira. E também o Oswaldir entrou aqui no WhatsApp, mandando bom dia. Fala para o Jorge, somente para fazer justiça, que o criador da mala direta, acredito, tenha sido Paulo de Tarso. Oswaldir lá de Pinda. Ele que inventou. Por causa das cartas. Das cartas. É, e o primeiro tablet era de Moisés, né? O primeiro tablet que baixou a informação das nuvens. Não, mas a mala direta foi usada pelo correio, né? Então, naquele tempo, de Paulo de Tarso não tinha correio. No caso, é Kardec mesmo, que é a mala direta. Era automático. Ele lançava, ele fazia qualquer coisa, já distribuía, já mandava direto para o mundo todo. Né? Inclusive aqui no Brasil ele tinha correspondente. Só uma reflexão agora. Imagina se Kardec estivesse vivendo agora no tempo de internet. Fica aí a reflexão. O que ele faria com essa ferramenta? Com certeza. Rodrigo, eu coloquei aí para você fazer como pergunta do dia. O movimento espírita está dando devido valor ao jovem? Participem respondendo as perguntas que vocês estão participando do sorteio de um CD do Momento Espírita, que será doado lá pela Livraria Casa do Caminho. O ouvinte está doando para a gente aqui no programa, a gente agradece bastante, né? Então, um CD do Momento Espírita, você vai lá e escolhe seu CD lá com o Mário Vinhas, e também um livro. E lembrando também que quem quiser participar do sorteio do ovo de Páscoa semana que vem, pode ligar para aí e coloca. Eu quero participar do sorteio do ovo de Páscoa. A gente já coloca o seu nome para ser sorteado a semana que vem, que o Pouca Gula lá que vai doar para a gente. Né? A Juliana que vai doar para a gente um chocolate 250 gramas aí. Chocolate belga, né? Daqui a pouco eu falo de novo. Legal. O ano passado ela doou, foi muito legal. Não, né? Um dos maiores produtores de cacau do mundo é o Brasil, né? Então, o chocolate tem que ser belga, tem que ser holandês, tem que ser suíço. Exatamente. A qualidade. Né? A gente não pode fugir muito, não, porque nós espíritas damos muito mais valor quando o cara enrola a língua na hora que ele dá uma mensagem. Entendeu? A gente despreza os pretos velhos, os caboclos, os índios e acaba dando valor pro doutor não sei quem, pro estrangeiro não sei quem. Quando o cara fala em espanhol, quando o cara fala em alemão, quando o cara fala em inglês, a gente dá muito mais valor. Então, quando fala com o preto velho, não pode. Não serve, né? Então é isso que acontece aqui no Brasil. Só que o preto velho veio da África, né? Exatamente. É estrangeiro também, do mesmo jeito, né? Vamos lá pro nosso intervalo comercial, porque senão a gente apanha aqui dos nossos patrocinadores. Rodrigo, recadinho das pessoas tem aí pra gente ir pro comercial? Tem sim. Deixa eu só inverter aqui a câmera. O pessoal tem participado aqui, né? Deixa eu só colocar aqui no... Eu vi que a Carol já postou no Instagram também aqui o vídeo. Tô compartilhando aqui também. Quem entrou aqui foi... bastante gente está participando. Né, só para não pular, Bruno de Osasco falando aqui que falta 3 meses para data limite. Rogério Copo manda bom dia aos vencianos. A Simara Silva manda bom dia também. A Maria Cristina Meirelles, estou emocionada com ela, linda viver. Isso mesmo, Yares Espíritas, precisa mesmo. A Simara Silva dá oportunidade aos jovens na casa espírita. A Mariângela, que é minha mãe, participando aqui, manda bom dia, bom domingo aos vivencianos. Rogério Copo também, temos que investir no talento dos jovens, pois eles são o futuro do nosso movimento. Ah, quer falar alguma coisa? A Cleia Gobo, né, lá de Uberaba. Infelizmente, os dirigentes das casas espíritas precisam mesmo abrir as mentes, corações e espaço para os jovens. Ainda há resistências. Está na hora de acolher os jovens. Parabéns a Carol e a equipe. A juventude está muito bem representada no programa de hoje. A Rosana Cabral, gostaria tanto que o meu filho participasse desse grupo jovem, mas não sei como envolvo para participar. Pode ser uma pergunta aí para vocês responderem aí, como envolver mais os jovens. Ela, a Rosana lá de Paulo de Tarso. A Camila também falou, a participação da família na religião conta muito. A Bia, que sempre participa aqui com a gente, manda bom dia aos amigos. O programa está florido com jovens lindos, despertando outros jovens para a espiritualidade. Gratidão. A Claudete Duarte também manda bom dia. A amiga Rosa da Cabral, né? Deve ser Rosana Cabral que ela escreveu aqui. Você poderia ir atrás de um centro espírita e perguntar se tem a mocidade. E se não tiver, pedir indicação onde tem mais centros. Aí a gente comenta mais sobre isso também. O Luiz Cláudio Júnior manda bom dia também, excelente programa. Necessário acreditar no jovem, pois os jovens são agora o agora das casas espíritas e do movimento. Né? É o futuro do espiritismo. Né? Então, vamos para os comerciais, então, para a música? Então, nós vamos começar, vamos colocar aqui a música A Prece, que é muito legal. Essa música, a semana passada nós oferecemos uma música para o... A mocidade gosta muito, né, dessa música também, A Prece. Semana passada foi Jovem Amigo que nós colocamos para o Dodô. Essa daqui, mandamos para o Dodô no plano espiritual. Essa vai para o nosso amigo Helder, do plano espiritual. Ele não podia ver essa música, ele começava a dançar. Prece à Águia. Essa aqui está interpretada pelo Sérgio Santos, tá bom? Vamos lá, Paulinho? Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Poderosa minhas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, o urso me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha enfrentar. E venho pedir ao tio tartaruga que o tote estás a sustentar. Dai-me a tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me ensina a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Oh, oh, oh. Esse é o nosso momento Giga Vale, e o tema que nós vamos colocar aqui hoje, que está no momento espírita número 3, é Jovens e Jovens. Jovens e Jovens. A juventude, os jovens, de modo geral, tem sido assunto constante nos noticiários. Fala-se das jovens adolescentes que engravidam prematuramente, de jovens perdidos no lodaçal dos vícios, de jovens que põem fogo em índios e mendigos, de jovens tresloucados que se arrebentam em acidentes violentos nas competições ilegais, chamadas rachas. Quando lemos ou ouvimos tais informações, ficamos chocados com tantos desatinos e logo imaginamos o que será do futuro da Terra se a juventude está perdida. Todavia, os olhos e ouvidos interessados podem ler ou ouvir, vez que outra, uma tímida notícia de jovens que se dedicam com fervor ao bem geral. São jovens cientistas premiados pelos esforços dedicados em busca de melhor qualidade de vida para enfermos anônimos. Jovens que se entregam de corpo e alma às artes, exaltando o bem e o belo. Com habilidade, extraem sons melodiosos dos teclados. Com graciosidade, cantam, dançam, fazem acrobacias nas quadras esportivas. Jovens saudáveis, que dedicam o tempo a distrair e alegrar pessoas idosas e enfermas, enclausuradas em velhanatos. Adolescentes, que se chocam com a miséria do próximo e envidam esforços para minorar-lhes o sofrimento. Tantos são os jovens que são arrimo da família, que trabalham de sol a sol na lavoura, regando com o próprio suor a terra generosa de onde retiram o sustento. Jovens médicos que com mãos hábeis fazem cirurgias extraindo tumores dos corpos sem deixar vazio o coração dos pacientes desesperados. Jovens que, apesar de conquistarem a fama, não se permitem a promiscuidade, nem se prestam a promover produtos que incitam aos vícios ou aos desregramentos na área da sexualidade. Jovens que falam do Cristo e buscam viver seus ensinos. Como podemos perceber, há jovens e jovens. Se o bem fosse mais divulgado, certamente seria imitado e adotado como postura por tantos jovens indecisos, inseguros, que acabam se decidindo pela maioria, ou pelo que pensam ser a maioria. Assim, tenhamos a certeza de que a juventude não está perdida e que o futuro já está acontecendo hoje, com essa força juvenil saudável e entusiasta, capaz de derrubar as estruturas apodrecidas da sociedade em que vive e fortalecer os costumes sadios e promissores vigentes. Pense nisso. Ser jovem é não ter cumplicidade negativa com o passado. É não se deixar contaminar pelos hábitos viciados de outras gerações. Ser jovem é viver com entusiasmo, semeando alegria com discernimento. A juventude é a primavera da vida, e o jovem sem entusiasmo é como uma flor sem perfume que tende a ser derrubada pelos primeiros ventos do inverno. Portanto, o jovem, para ser feliz, deve erguer bem alto a bandeira da solidariedade, da fraternidade e da verdadeira liberdade, que é a paz da consciência tranquila. São 9:28, e esse é o momento de Gavale, onde o tema foi jovens e jovens. O que é que vocês poderiam comentar, Carol, Bruno? Só, antes deles pegarem o microfone, pode dar, Rui. Mas aí, só para falar para vocês, né? Não sei se vocês sabem disso, os três, que a juventude está perdida desde a época do meu tetaravô. Entendeu? Eles falavam assim, ó, a juventude está perdida. Aí veio o bisavô e falava, a juventude está perdida. Aí veio o pai, e o avô e falava, a juventude está perdida. Aí veio meu pai e falou que a juventude estava perdida. Aí eu parei de falar. Porque já estava perdida mesmo. Então eu parei de falar isso. Tá não, bom? Não. É, não. E no meu tempo eles diziam que quem lia gibi estava perdido na vida. Eu lia gibi aos montes. Jogava futebol. Eita, futebol estava perdido. Mas você vê que diferença, né, Jorge? Uhum. Hoje o pessoal quer que as crianças leiam história em quadrinhos. No meu tempo não podia. Por isso que eu estava brincando aqui com vocês, questão de gira, aquela coisa toda, porque era assim nas escolas, né? Então não fique constrangido, às vezes vocês podem sair daqui complexado, que a gente fala a juventude está perdida, mas é normal. É. Mas vamos lá. Bruno, o que que você pode falar sobre essa mensagem? Uhum. O que a gente acompanha, o que a gente sempre tem contato com bastante jovens, é uma coisa que é inegável, é que o jovem ele tem uma energia transformadora muito grande, não é? E o jovem ele vai querer transformar, ele vai querer mudar o que ele está vendo, isso ele vai fazer. E isso, essa energia ele vai usar da forma com que ele conhece, né? Então, se a gente hoje em dia, o trabalho que a gente faz é um pouco disso, de mostrar para o jovem, ó, você pode usar essa energia que você tem de transformar o mundo para transformar o mundo num lugar melhor. Porque o jovem ele vai querer, ele vai olhar e vai falar, ah, nossa, isso que estão fazendo está tudo errado, eu vou mudar tudo. E ele pode mudar tudo e falar, eu vou quebrar tudo. Ou eu vou transformar tudo numa coisa muito boa. Então, a juventude está perdida de um ponto de vista. Isso sempre vai acontecer realmente. Porque o jovem ele sempre vai olhar e ele vai querer contrapor. Né? Ele vai falar, é isso que está sendo feito, eu acho que não está certo. Eu vou criar algo diferente. E o que a mocidade e o que vários outros trabalhos de evangelização fazem é mostrar uma perspectiva para o jovem. Né? Mostrar, ó, você realmente tem que usar essa energia que você tem, mas você pode usar essa energia para fazer do mundo um lugar melhor. E eu acredito muito que o jovem realmente é o futuro do mundo, tá nas mãos dele, e por isso que a gente faz esse trabalho. A gente faz esse trabalho de mostrar para ele o que Jesus veio ensinar, que a gente tem que amar o próximo, que a gente tem que levar o bem onde eles vão, né? Porque eles vão transformar, não adianta você falar, ah, não, para de fazer o que você está fazendo, porque aí é pedir para o jovem envelhecer e isso nunca vai acontecer, né? Ele quer tomar o mundo na mão dele. É só um intervalo aqui para falar uma coisa importantíssima. Esse Drops aí que o Rui está oferecendo não é para vocês não, telespectadores, é para o pessoal ali do estúdio. Porque, né? Ele coloca aqui na frente da câmera o Drops. né? Aí os ouvintes estão aqui reclamando, falou, mandam um para mim, mandam um para mim. Aí, mas não, é pro pessoal lá da técnica que eles estão oferecendo. Eles já não reclamaram de a gente ficar tomando café, poxa, aqui, tomando café, tomando não, chá. Não, café e chá eles já aceitaram, agora drops, balas, é sacanagem, né? Oferecendo pro povo, né? Mas vamos, Nádia. Mas é um momento da mensagem ali que fala sobre a consciência, né? Você tá com a consciência limpa. Foi uma das coisas que a gente conversou muito ontem no evento, né? Eu costumo brincar na colmeia que às vezes eu vou dar uma palestra numa escola de aprendiz, aí alguma mãe ou algum pai fala, eu tô tentando trazer meu filho pra mocidade e ele não quer vir no grupo de jovens. Eu falo assim, é por isso. Ela, por isso o quê? Porque grupo de jovens é chato. Chama pra vir pra mocidade. E aí eu lembro muito do que o Julian falava pra mim no Paulo de Tarso, ele falava assim, se uma hora ninguém entender o que é mocidade, fala que mocidade é tipo um grupo de jovens, só que não é. Porque mocidade é mocidade. O que eu tento sempre passar pro pessoal, né, tá vendo, não falei molecada agora, tô aprendendo aqui. Já tá aprendendo. O que eu falei, o que eu costumo falar muito pro pessoal, é a questão de você pode tudo. Né, você pode tudo. Infelizmente, a gente tem a questão do álcool, né, que foi falado na semana passada aqui, tem a questão das drogas, mas você pode, felizmente, você pode tudo por conta da questão do livre-arbítrio, mas você vai ter sua consciência depois, as consequências que vai te levar a isso. Então, já que você tem uma energia transformadora, uma energia do caramba, uma luz enorme, usa isso pro bem, cara, usa, sabe, pra influenciar. A gente teve momentos ontem lá, que a gente abriu pro pessoal perguntar as coisas. E teve uma menina, não vou lembrar o nome dela agora, se até se a Carol lembrar, que ela falou, meu, mas eu... como que a gente pode, sabe, participar mais, fazer mais? Começa, sabe? E porque, querendo ou não, é uma via de mão dupla. Às vezes o jovem tá esperando que o Jorge e o Rui dê espaço, mas o Jorge e o Rui tá esperando também que o jovem chegue e fale, cara, posso? Não, já oferecemos, né, Jorge? Já convidamos também, mas até agora não apareceu. Exatamente. Nenhum jovem aqui. Então, Não, mas eu tenho o Rodrigo, né? O Rodrigo já é pai, já. O Rodrigo não tá contando com você, o Rui. Não, tá isolando você aqui do Vivência Espírita. Tá não, contando comigo? Na questão não tá do jovem, contando. Você não está sendo considerado no... Não, é que nem o Milton. O Milton é líder da mocidade aqui em São José dos Campos, já é aposentado. É só o Francisco, viu? Agora. Então, Francisco, o Rodrigo é o líder da mocidade aqui no Vivência Espírita. Só tem ele. E o Francisco, você vê como agora, tá mal o negócio aqui, né? Mas a mocidade é um momento para o jovem, ele... ele fazer o que ele sente vontade ali de forma positiva, sabe? Ele tem esse poder de influenciar outros jovens, de... Uma coisa até que eu brinco, assim, quando... Que você tinha perguntado pra Carol, né, Jorge? Sobre pessoas de outras religiões. Às vezes, quando alguém me descobre, né, que eu sou espírita, ou fica na curiosidade e pergunta, eu falo, meu, vai conhecer o centro espírita, você vai até se decepcionar. Eu falo, pô, por quê? Porque não vai ter espírito passando, não vai ter tambor rolando, não vai ter nada. Independente do se você vai num terreiro, se você vai num centro. Cara, vai e conhece. Você vai ver que a essência é a mesma. A gente tá tentando se conectar, tentando encontrar um caminho legal. Então vai e conhece, sabe? Isso quebra muito o tabu. Tem pessoas de igrejas próximas à colmeia ali que hoje são alunas, sabe, da mocidade. Porque... Pô, o que tá acontecendo aqui? Um pessoal aqui na frente num domingo de manhã, aí chega o pai e a mãe pergunta, a gente apresenta e o pessoal acaba participando, sabe? Então é bem positivo essa questão, gostei muito da mensagem, inclusive. Legal, quer falar, cara? Então, a gente falou no começo da mensagem ali, né, que às vezes a gente fala do jovem, né, a gente tá falando da juventude perdida aqui, né, envolvida com droga, nos vícios e tudo mais. Eu quero ressaltar um vídeo que eu vi, do Luca Martini. Ele, na verdade, ele é um jovem da igreja evangélica e ele é um pastor, vamos dizer assim, né? E eu acho que cabe com o que a gente tava falando da gente sair dos nossos centros espíritas, das nossas igrejas, seja qual for a nossa religião, e ir pro mundo. Ele foi pra um festival de rock em que os jovens costumam usar muita droga, tem muita bebida e tudo mais, e ele foi até esse festival pra falar de Jesus. Ou seja, ele saiu do centro espírita, saiu da zona de conforto, foi lá onde o jovem tá se drogando pra abraçar ele e falar assim, ó, tá vendo esse amor aqui que eu tô tentando, que eu passo pra você aqui? É, o de Jesus, ele é mil vezes maior. Então, em vez da gente julgar esse jovem porque ele tá nas drogas, tá perdido, tá revoltado, por que que a gente não tenta abraçar também esse jovem e envolver ele com esse amor e falar assim, olha, da onde vem esse, tem muito mais. Você quer conhecer mais? Então, dá aqui sua mão, vamos junto. Por que que a gente não faz esse papel, né? Eu acho que é isso, é um papel de todo mundo, gente. Não é só a culpa do jovem. É todo mundo, tem que... Todo mundo tá junto aqui. Não, em qualquer lugar que você for, você pode falar a beleza dos evangelhos sem falar em religião. É, eu tô dizendo isso porque uma vez eu fiz a abertura de um curso lá na ITEP, que era um curso do trabalho, de técnico em trabalho. Eu fiquei 2 horas falando, aí tem um rapaz lá do fundo... Eu vi que ele ia me fazer uma pergunta na hora que terminasse a aula e ia fazer uma pergunta. Ele chegou e falou, me diga uma coisa, o senhor é espírita? Falei, só. É porque o senhor falou 2 horas aqui de segurança no trabalho em cima do evangelho. Falei, puxa vida. Então a gente pode, em qualquer ambiente que a gente for, nós podemos falar de evangelho sem falar de religião. Totalmente. Vamos encerrar no nosso momento de Gavale? Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com nossos jovens Carol, Bruno e Ogimenes falando sobre conexão jovem espírita. Ogimenes, vamos. O tempo passa muito rápido, né? Embora seja 2 horas de programa, parece muito, sim, mas sim. No final das contas não é nada. Primeiramente, sobre o jovem, para a gente falar que quando a gente fala que a juventude está perdida, é porque a sociedade, às vezes, ela não está pronta para as coisas novas que vêm aparecendo. Uhum. Então, a sociedade é preconceituosa mesmo. Nós somos preconceituosos. Sim. É, quando vocês forem pais e avós, vocês vão começar a falar a mesma coisa. Achar que na época de vocês era todo mundo mais comportado, as coisas eram melhores. Imagine como vai estar. Imagine se o bisavô, meu tataravô, estivesse aqui hoje vendo o que a juventude faz agora. Uhum. Ele ia morrer antes da hora, né? Com certeza. Porque é desse jeito que o mundo tem que funcionar, né? Então, qualquer coisa, para quem tá sem referência, qualquer coisa é estranha. Com certeza. Pra quem não tem referência, qualquer coisa é estranha. Mas o que eu queria perguntar para vocês, para a gente aproveitar um pouquinho mais de tempo, baseado no encontro de vocês, você falou lá um pouco sobre como é que o jovem vê os milagres e as curas de Jesus. Jorge, tem uma pergunta também da ouvinte, lembra? Lembro, eu ia encaixar ela aí, então beleza, também, porque vocês... Eles começaram até na hora do... Eles começaram até na hora do... Foi você mesmo, Gimenez, na hora que você foi comentar, a tentar dar resposta, como trazer esse jovem para o centro espírita, né? Como trazer ele. No caso, a ouvinte é espírita. O filho dela é filho dela. Né? Ela não sabe como envolver ele para levar ele para a mocidade, né? Sim. Você pode falar isso aí também, ou então a Carol, alguém que queira responder, e falar sobre o que você disse um pouquinho lá, sobre os milagres e as curas de Jesus, como que vocês veem isso? Antes de mais nada, né, obrigado pela oportunidade mais uma vez, a gente tá aqui, fazer, o Rui não gosta muito que eu falei isso, mas fazer essa bagunça organizada aqui. Aquilo que eu falei é brincadeira, porque eu também falo muito. Eu tô anotando as palavrinhas que eu não posso falar aqui já, pra vir comportado. Já não falo mais molecada, tá vendo, Rui? Aqui não tem censura, não. Pode falar. Não, o Rui já me deu uns chutinhos aqui embaixo. Já vou, mandar um beijo também pra Patrícia, da evangelização do Paulo de Tarso. Patrícia Félix. Isso. Pra Simara Sica também, que eu tive o prazer de conhecê-la lá no Célio Lemos, no encontro que eles convidaram a gente da Comé pra participar, pra conhecer. Foi sensacional. Então, o que a gente conversou ontem lá, o que eu tentei passar pro pessoal, é que... Querendo ou não, acaba sendo um tabu muito grande, né? As curas e milagres de Jesus, na questão de... Ah, Jesus transformou água em vinho ou não? Jesus curou o leproso ou não? Fez o cego voltar a enxergar ou não? E aí eu tentei fazer uma reflexão com os jovens que estavam ali, com as famílias que estavam ali, no sentido de... Já que é um tabu muito grande, vamos tentar trazer para nossa realidade, então, isso. Será que às vezes quando a gente não tá com... A gente fez alguma coisa errada, ou às vezes a gente deixou de fazer algo... A gente começa a se culpar muito, a gente acaba até às vezes se afastando das pessoas, ou a gente acaba deixando de fazer novas atitudes, porque a gente sente uma culpa, um peso muito grande. Então aquela frase que Jesus fala para aquele homem que ele faz, né, o paralítico, que é, tá bom, o que você quer que eu faça? tá, beleza então, eu te perdoo dos seus pecados, levanta e anda então. Sabe, parece que aquele peso de, ah, eu pequei, sabe, passa. Então, a gente tentou fazer uma brincadeira ali com eles, uma conversa com eles nesse sentido. O jovem, muitas vezes, isso, por N motivos, seja da forma com que é apresentado uma religião, uma doutrina para ele, ou seja, por conta de influências, enfim, o jovem ele vê Jesus como um cara muito distante. E aí é uma coisa até que eu acho muito legal, que eu até falei ontem que a minha maior alegria do evento ontem é de estar dividindo o palco com pessoas que eu admiro, né? A Carol, a Ana, o pessoal que participou do vídeo, que foi os Amigos da Luz, a Marina Miranda, o Júlio Sena, porque eles tratam Jesus como um brother, um amigo, sabe? E isso que o jovem precisa. Eu vejo muito... O jovem, às vezes, entrando, chegando na colmeia, por exemplo, e ele fala, eu falo, cara, vamos conversar de Jesus? Ele já vira até o olho. Eu falo, nossa, de novo? Cara, mas o que é Jesus pra você? Só que eu até costumo brincar com eles que o jovem, depois que ele conhece o Livro dos Espíritos, que a primeira pergunta que é Deus, você pergunta pra ele o que é Deus, ele fala, não, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não, ruim, mas eu não quero saber o Livro dos Espíritos. Eu quero saber pra você, o que é Deus? Deus é aquele cara sentado lá em cima, que manda, desmanda. Deus é uma energia, Deus é um sentimento. Deus... O que é Deus pra você? Pra você. Quem que é Jesus pra você? E aí até uma vez eu participei de uma palestra que a pessoa falava assim, meu, pensa que louco, Jorge. Jesus ele não trouxe nada de novo. Ele chegou na gente aqui há 2000 anos atrás e falei, sabe que o amor que a gente tanto fala aqui, você tem dentro de você, cara, usa. Então, Jesus ele traz uma revolução num sentido muito na questão moral, intelectual, mas na questão de ação também. Eu contei, eu até brinquei com a história de Pedro, né, o pescador. Quando Jesus ele fala assim, meu, larga essas coisas e vem pescar almas, vem pescar homens, a chance de Pedro entender o que era pescar homens naquela época era mínima. Só que foi. Né? E Jesus mostra isso pra ele, depois Pedro ainda, eu até brinquei, se tem um apóstolo mais nós possível, é Pedro. Não, é Pedro, porque a gente é aquele cara que bate a cabeça na parede, dá murro em ponta de faca, lembrando que Pedro é o que nega Jesus 3 vezes. Contesta, né? Não aceita. Exatamente. Pedro volta, depois que Jesus ele é crucificado, Pedro volta a pescar. E Jesus vai lá buscar ele de novo, fala, Pedro, joga a rede pro lado direito, cara. De novo ele vai lá buscar Pedro. Então, as mensagens, as curas e milagres, as mensagens do evangelho, até mesmo as parábolas, elas podem ser passadas pro jovem, seja pré-mocidade, mocidade, numa conversa, num bate-papo. Sim. A gente chegar para um jovem de uma pré-mocidade, por exemplo, que tem 12, 13 anos, eu vou dar uma aula sobre as parábolas. Eu catar o evangelho e começar a ler o evangelho, nossa, ele vai achar porre aquilo, sabe? Então, pô, vamos falar de joio e trigo? Vamos lá, Jorge, pra você, o que é joio e trigo? Sabe o que é a diferença de um joio e de um trigo? Começa a bater um papo com o cara, faz um negócio diferente. Sim. Por isso que a gente brinca aqui, a mocidade de mocidade. Mocidade não é um grupo de jovens, né? E o legal é que, de um tempo pra cá, a gente tem desmistificado muito isso, quebrado muito esse tabu. Inclusive, muitas casas têm conseguido inserir trabalhadores mais velhos na mocidade. Para palestrar, porque era também um tabu, assim como eu cheguei a falar aqui, na questão de o jovem quer espaço dentro do centro, mas ele acha que o adulto mais velho não vai dar. Só que o adulto, às vezes, o mais velho, ele quer espaço dentro da mocidade e ele acha que a mocidade não vai dar. E vira essa bola de neve, né? Respondendo a pergunta da ouvinte, não sei se eu vou responder da melhor forma possível para ela, mas apresenta a mocidade como um lugar onde ele vai poder falar o que ele quer. Ele vai poder se sentir à vontade para ser o que quer. Eu sempre conto a história, né, de um aluno meu que uma vez ele chegou na mocidade, um conhecido dele, um amigo dele, infelizmente, conseguiu o ato de cometer suicídio. E ele falou assim, cara, eu quero rezar para ele, eu não sei. Eu não sei rezar. Toda vez que eu conto essa história, eu até dou uma segurada aqui. Eu comecei até a chorar com ele na época, e ele falou assim, eu fui tentar rezar com a minha avó, ela começou a falar de um tal de Bezerra de Menezes, um tal de Ricardo dos Cavaleiros, colocou luz azul, colocou luz vermelha, colocou luzinha que pisca, e cara, eu não sei o que é isso. Aí eu falei, tá, e se você fosse pedir pra Jesus ou pra Deus uma coisa, o que você pediria pra ele? Ele falou, eu acho que eu pediria pra Jesus cuidar dele. cara, que prece maravilhosa. É lógico que a gente tem, né, cada um tem sua forma de fazer uma prece e tudo mais, mas o jovem, às vezes, ele se sente tão afastado por, nossa, eu vi o Rui fazer uma prece e, nossa, então eu não sei fazer uma prece. Pô, puxa um Pai Nosso. Eu até brinco na mocidade, que assim, vamos fazer a prece? Aí vira todo mundo tatu bola, né, todo mundo puxa a cabeça e tal, olhando pra um lado. Aí eu falo, então é o seguinte, eu vou escolher um pra puxar o parabéns. Aí fala, como que é parabéns? Sabe festa de aniversário, Jorge? Que você sempre tem um cara que fala, parabéns. E o restante canta. Então você vai puxar o Pai Nosso pra mim. Então na hora que eu terminar minha prece aqui, eu vou jogar pro Jorge. O Jorge vai falar assim, Pai Nosso que... E a gente vai em volta. Pô, ele tá fazendo uma prece. Ele tá ajudando a prece, sabe? Então a gente quebrar esses tabus, essas formas de fazer... A forma certa de fazer algo é o que vai fazer o jovem se sentir em casa, sabe? As preces são muito bonitas, né? Então no Espiritismo aí... A gente fica com vergonha, né? Sim, sim. Chega o Rui lá, faz uma prece tão bonita, e a gente vai, vou fazer uma prece lá. Não, mas sabe qual é o grande problema? Que o Pai Nosso, por exemplo, eles acham que o Pai Nosso é uma oração católica. E não é. Se você for ver no Evangelho de Lucas e de Mateus, você vai encontrar Jesus ensinando aos seus discípulos fazer a oração do Pai Nosso. E Jesus, será que precisava orar tanto como ele fazia? Porque em todo momento Jesus, quando ele chegava com seus discípulos, ele procurava um lugar mais alto e lá ele se concentrava e fazia suas orações. Será que não precisa a gente também fazer essas coisas? Quer dizer, então a oração do Pai Nosso é uma oração que sintetiza tudo aquilo que nós precisamos. E foi Jesus que nos ensinou, né? Sim. Respondendo a dúvida da ouvinte, vou dar um relato aqui rapidamente. Mas eu era essa jovem que também não queria ir na mocidade, tá, gente? Eu vou no centro desde criança, né? Minha mãe é espírita, então ela sempre me levou na evangelização infantil. E eu dava trabalho de ir chorando pro centro. Ela me dava umas palmadas? Nossa! Aí eu pego e falo assim, né? Ela teve na época da mocidade, até quando eu falei assim, não quero ir, né? Minha mãe sempre falou, você vai ter que ir em algum lugar, não importa. Vai no centro espírita, vai sendo evangélico. Eu cheguei em igreja evangélica pra conhecer, que eu tinha amigo lá pra conhecer, na igreja católica, falando, não importa, você vai ter que ir em algum lugar. Eu acabei ficando na mocidade espírita mesmo. Porque da mesma forma que a gente obriga o nosso filho a ir pra escola, a escola é o quê? É a inteligência intelectual. Mas tem algo que a escola não ensina, que é a nossa inteligência moral. Que aí é a base religiosa, gente. Então não é pela religião, assim, é pela moral, é pelo valor que o teu filho vai aprender ali. Então hoje eu ia reclamando muito, mas hoje eu agradeço infinitamente a minha mãe por ter insistido. Mas, Carol, fala um pouquinho do SEMI, que nós acabamos de falar, o tamanho que existe o centro, a quantidade de trabalhador que tem o SEMI. Isso, o SEMI, o Centro Espírita Mansão da Esperança, é minha casa que eu vou desde criança, fica lá em São Paulo, na região oeste, na Avenida Rio Pequeno. A gente tem trabalho de creche, a gente atende, eu acho que 150 crianças, tem trabalho de atendimento médico ao público, carente, e um bazar lá, grandão. É enorme, e tal. Né? É bem legal. Eu tava brincando com o Jorge, que parece uma casa Bahia, de tamanho de coisa, né? É só para o Gimenez apoiar você, Gimenez, que a gente já pensa desse jeito também, e eu divulgo isso. Jesus, ele não usou nada diferente do que ele vivia. Exatamente. Por exemplo. Então, se você se pegasse, a Carol falou, se Allan Kardec vivesse hoje, o que que ele usaria, como é que ele usaria a mídia para... Se já naquela época ele já tinha essa ideia. Se Jesus viesse hoje, ele ia ser exatamente como o jovem de hoje. Sim. Ele ia usar tudo que ele tem, de que o jovem tem, para passar toda a informação dele. Talvez passasse a mesma coisa, porque se Jesus viesse hoje, era para passar a mesma coisa, porque exatamente. Nós não fazemos nem o que ele mandou fazer, como é que vai falar coisa nova, né? Sim, como sim. Que a gente pode aprender coisa nova se a gente não sabe as antigas ainda? Uhum. Agora, ele usaria outras ferramentas. E todas as ferramentas que Jesus usou, foram as ferramentas que ele dispunha na época. Jesus foi criado numa cidade onde só tinha conceito familiar, não tinha nada. Nem sinagoga tinha em Nazaré. Sim. A gente tem que analisar isso. Nem sinagoga existia para alguém ir lá e ensinar um monte de filosofia para as pessoas. Não existia. Então, Jesus, todas as parábolas de Jesus e todos os ensinamentos de Jesus são baseados no que ele vivia. Quando ele fala da candeia, era o que tinha na casa dele. Quando ele fala do telhado da casa, era o que ele vivia. Quando ele fala das plantações, era o que ele fazia. Tudo que Jesus passou para nós, você não vai achar nenhuma exceção de Jesus. É tudo baseado no que ele vivia. Então, era um jovem naquela época. E hoje, se ele viesse, ele ia falar de Facebook, ele ia falar de WhatsApp, ele ia falar de Instagram, ele ia falar de todas essas coisas para passar as mesmas informações. Então, não tem que se preocupar em você se amarrar lá em algo atrás e não trazer isso para explicar pelos dias de hoje. Não adianta nada você abrir o evangelho mesmo, como você falou, abrir o evangelho e querer falar daquele jeito. O Sim. Evangelho segundo o Espiritismo é a maior moleza do mundo para a gente estudar. Uhum. Agora, pega os outros, né? Pois é. Para ver se alguém entende alguma coisa. Eu costumo falar que eu tive a oportunidade de ter muitas pessoas que me incentivaram isso. Quando eu conheci a doutrina espírita, eu estava com 17 anos, mais ou menos. E eu fui aluno do Paulo de Tarso, né? E o Julián, quando ele... eu conheci o Paulo de Tarso, eu tinha vindo do catolicismo, onde eu fui expulso de catequese, repeti crisma, fui trocado de paróquia, tive toda uma situação. Uma juventude perdida. É uma juventude perdida, Jorge. Tô tentando melhorar com vocês. Repetiu o catolicismo? Me repetiram o catolicismo, cara. Fui expulso, me trocaram de paróquia. Nunca vi isso. É sério, cara, é sério. Nos bastidores eu conto pra não ficar tão... Era, o próximo passo era fazer queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. E aí, assim, eu fui conhecer a doutrina evangélica, eu fui conhecer outras, e aí eu caí no Espiritismo, no Paulo de Tarso, tive o prazer de conhecer o Julián lá, até um beijão aí pro Ju e pra Jaque. E lá a primeira coisa que ele me entregou, assim, foi duas coisas, né? Um livro dos Espíritos, ele falou assim, tem mais ou menos umas 600 perguntas e respostas aí. Eu falei, cara, eu vim de uma... A minha época ainda do catolicismo era aquela cultura que você não podia questionar, você não podia criticar. E, cara, que eu posso? Pode. Aí ele brincou até assim, se eu tivesse uma pergunta pra fazer, o que você faria? Quem que é Paulo de Tarso? A primeira pergunta que eu fiz, e eu não fui julgado. O que eu fez me sentir muito bem na mocidade foi que eu não fui julgado. Eu detestava, assim, igual a Ká falou, assim, eu ia chorando pra catequese, crisma, nossa, retiro. Eu tentava me esconder no retiro pra não participar das coisas. E na mocidade, eu tive a oportunidade de expor minhas ideias, de criticar. Eu lembro que uma vez, uma aula do Milton até, que ele falou assim, gente, se uma hora eu estiver falando alguma coisa que vocês não concordarem, fala. Não concordo com tudo que eu falar aqui, não aceito tudo que eu falar aqui, critica, questiona, levanta a mão, participa. Então, tá num momento onde, num ambiente onde eu podia ser eu, nossa, pra mim foi sensacional, sabe? Eu me apaixonei pela mocidade. Só que aí também vem a questão da maturidade, né? O Beto é meu dirigente de escola de aprendiz, já faltei 2 dias de escola de aprendiz, ele já tá querendo me bater. Só que é a 7ª escola de aprendiz que eu tô começando. Eu já fui aluno de, nossa, metade de São José já. Só que vem a questão também da maturidade. Você tá disposto ali a fazer uma reforma íntima, né? A mocidade para a escola de aprendiz é muito diferente, a ideologia ali, o aspecto, o trabalho a ser desenvolvido. Então, tem hora que vem mãe chegando para mim, ai, o fulano terminou a mocidade, eu quero que ele faça escola de aprendiz, o menino tem 16, 17 anos. Pode ser que ele consiga fazer, que conclua, mas pode ser que ele não consiga, sim, né? Então, às vezes a gente vem com uma pressão tão grande, assim, de eu tenho que, pô, às vezes não é esse o momento, sabe? Tem tanta coisa pra gente fazer, tem tanta coisa pra acontecer que a gente fica travado em alguns aspectos, né? E aí chega no momento certo, né? É. Só comentar aqui que a Patrícia Félix entrou aqui mandando bom dia, que programa delicioso de se ouvir. Ontem, infelizmente, não pude ir ao evento. Na evangelização infantil, sempre falo que o meu sonho é ter os jovens trabalhando junto com as crianças. Concordo quando vocês falam que o jovem não tem muito espaço nas casas, mas temos que quebrar esse tabu e envolver os jovens nas tarefas. Vejo que a aproximação que a evangelização infantil é uma porta e tanto. Como sou brasileira e não desisto nunca, vou atrás desse sonho e tenho certeza que ele se realizará. Parabéns, Carol, pelo seu lindo trabalho. Você é cativante e contagiante. Jimenez e Bruno, obrigado por proporcionarem lindos eventos que vocês estão trazendo para o Vale do Paraíba. Patrícia Félix. Então ela deixou aqui o recado dela. Beijo, Patrícia. Obrigado. Eu tinha pedido pro Bruno, eu ia fazer uma pergunta pro Bruno, mas todo mundo já respondeu quando foi como é que faz para trazer o jovem. Eu queria pedir pro Bruno fazer a prece de encerramento, tá bom, Bruno? Daqui a pouco. Aí você faz a prece de encerramento pra gente. Nós vamos agora aqui falando dos ganhadores dos brindes de hoje. Aumenta o som aí. Não, não tem nada a ver essa música tocando. Eu acho que eu trouxe a música errada de lá pra cá, peraí. Eu vou sortear sem música. Não, não, vai demorar pra me achar. Peraí, Paulinho, vamos lá, ó. Vai demorar pra me achar aqui o negócio. Então vamos. Sorteio, tem aqui. Aí, ó. Coloca aí. Acho que é antiga. Nossa, isso aí tá parecendo um jogo de bingo. É, nossa senhora. Mas tá bom demais, né? Já que. Tem outra rádio, né? Olha lá. Rufa os tambores. Isso, os ganhadores do. Os ganhadores. Quem ganhou o livro foi o Enio de Azevedo, ganhou o livro, né? O livro doado lá pela Livraria Casa do Caminho. E quem ganhou o CD Momento Espírita foi a Leila Redondo. A Leila Redondo ganhou o livro. E o Enio ganhou. A Leila ganhou o CD e o Enio ganhou o livro. Vocês podem comparecer a partir de amanhã. A Leila é o CD e o Enio é o livro. Isso, exatamente. Isso. Bom, bem lembrado. Buscar lá na Livraria Casa do Caminho, que fica na rua Helena Mascarenhas, 115, aqui no bairro Bela Vista, em São José dos Campos, e próximo mesmo ao Centro Espírita Casa do Caminho. Né? A gente quer agradecer mais uma vez o nosso ouvinte que doou. O que está doando para a gente o CD do Momento Espírita, para a gente doar para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Então a Leila ganhou o CD e o Enio ganhou o livro. Agora os parabéns, eu quero ver se eu acerto, porque hoje eu não posso esquecer do parabéns. Porque. Aumenta aí, Paulinho. É amanhã. Amanhã nós vamos ter uma festa muito especial, você sabe disso, né? Não sei se a juventude está aqui. É, eu queria convidar até a Carol, ela não precisar voltar para São Paulo, ela pode dormir aí hoje, que amanhã vai ter uma festa que é aniversário do Rodrigo, dia 15. Rodrigo. E aí, tá preparando uma festona e tá convidando todos. Aí eu queria falar porque ele convidou todos os amigos dele. Todos os amigos estão convidados. Então, se você aí não foi convidado, então. Provavelmente então se toca, você né? pensava assim. Que ele era amigo seu e não é, né? Que é. Pode ser que vire, né? É só chegar lá, é só chegar em casa lá, vai ter bolo. Dá tempo de virar amigo ainda, hein? Isso, por isso que é só chegar em casa, só não vou passar o endereço. Aqui, né? Vamos lá, falando quem são os aniversariantes. Dia 14, a doutora Érica Bragança, lá do Paulo de Tarso. Primeiro falar da Isabela, minha neta, dia 12. Mas eu ia falar dela, né? Dia 12, mas eu não falei a semana passada. E tem um festão hoje, hein? Aí hoje tem um lá, festão. Né? Só os amigos. Só os amigos. Né? A Isabela faz aniversário hoje, que eu preciso mandar a Isabela lá pro Bruno, lá pra Ana. E ela é youtuber. Ela é youtuber. Uhum. Já. Tem quantos anos a Isabela? 5, tá fazendo 5. E é youtuber. Tem lá o canal dela. Olha só, dia 14, mais um dia 15 então, Rodrigo, nós estamos falando, dia 14 a doutora Érica, dia 18 ao Paulo Cicerone, do Paulo de Tarso, dia 18 também o seu, primeiro dia 17, seu Rodolfo Alexandrino da AME, dia 18 Rogério Alexandrino da AME, dia 19 a Tânia lá do Mãe Maria, eu esqueci aqui da Vilma Torres, que faz amanhã também, dia 15. Se a gente não for na festa do Rodrigo, a gente faz na festa da Vilma, porque a Vilma faz festa. A Vilma faz, né? Dia 19, a Tânia do Mãe Maria. Dia 20, o Luiz Augusto de Castro, lá no Paulo de Tarso. Dia 20 também, a Paula de Biades. Também vai ter outra festona, estamos sabendo, as três. As três vão fazer uma festona e vai ter uma festa lá. Olha, a música que nós vamos tocar aqui por último vai ser a música do Energia, Arte de Amar. Então, tchau. Nós temos que agradecer a presença dos nossos amigos que vêm aqui nos auxiliar, a Graça, o Silvio e o Paulinho que está aí na técnica e o Beto, né? E o Beto, quinta-feira nós estaremos lá com o Beto falando sobre os 10 mandamentos. Eu não vou faltar, Beto. Quinta eu vou. Na escola de aprendiz do Beto. E agradecer a Carol, ao Bruno e também ao Gimenez pela oportunidade que nós tivemos de ouvi-los. Deixa o Rodrigo falar primeiro. Ah, e o Rodrigo também. E só comentar aqui também que Agradecer todo mundo que participou. Infelizmente a gente não pôde ler as mensagens de todos aqui no programa, mas agradecer, principalmente a Rosilma, ela respondeu a pergunta aqui também para sorteio. Quem entrou mais aqui? O Luiz Eduardo, lá da USE, entrou aqui divulgando o evento de 17 de abril que a gente comentou, às 19h30, lá na Câmara Municipal de São José dos Campos, que vai ser uma homenagem ao Kardec. E o Grupo Castelão vai estar tocando também lá, Rodrigo, e o palestrante vai ser o João Geraldo Vieira. Rodrigo, deixa eu falar aqui, se eu esqueci da pessoa mais importante que vai fazer aniversário aqui nesses dias, é o Nabucodonosor, dia 19. Nabucco, nosso grande amigo Nabucco, faz dia 19, parece que é cento e tantos amigo, anos que ele está fazendo. Porque ele nasceu em 959. Pedi para a Carol fazer as contas. Lá na identidade dele, ele nasceu em 959. Não é 1959. É 959. Então, calcula aí a idade dele, do Nabucco. Desculpa. Pode continuar, Rodrigo. Tudo bem que o Paulinho tá reiniciando o computador aqui, ninguém tá vendo, mas aí eu comentei aqui para todo mundo ficar sabendo, né? Ele tá desesperado aqui reiniciando o computador da rádio. E a Paula de Biagi também deixou uma mensagem aqui pra gente. Eu vou enrolando aqui até ele ligar de novo, né, o computador. Não? Então tá bom. O Renato Mota, a Pâmela de Resende também participou com a gente aqui. Oswaldir mandou uma foto da filha dele curtindo o programa aqui. Curtindo a chuva e o programa. O Silvio mandou mensagem aqui pra gente também. Então, o Antônio Bessa mandou mensagem. Já tinha comentado dele também. E aqui no YouTube, quem mandou mensagem a gente não teve tempo de ler. Agradecendo a participação aqui também. As meninas das três mandou aqui recado. A Thalita Komatsu mandou mensagem aqui pra gente. Claudinha Ribeiro, Rosana já tinha comentado. João Luiz Cassal. A Simara Silva, que é do Grupo Castelã, que a gente vai colocar a música dela. Simara também é do Grupo Energia. Do Grupo Energia, desculpa. Pensei em Energia e falei Castelã. E tem Mocidade no Divino Mestre, ela comentando, todas as quartas às 20 horas e sábados às 18 horas, lá no Divino Mestre, aqui em São José dos Campos. A Dolly Cassal, Eli da Silva, a Cleia Globo, que já tinha comentado. Então, obrigado por todos vocês sentarem aqui, participarem com a gente. Até o próximo domingo às 8 horas. Então, quem vai fazer a prece de encerramento pra gente? Agradecendo, vocês podem fazer as considerações finais de vocês também. Gente, mais uma vez, obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo pra todos os vivencianos aí. Até a próxima. Obrigado, pessoal da rádio, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui, passando um pouquinho dos eventos, do pessoal da Mocidade, e que a gente possa estar junto em outras oportunidades aí. Agradecer pelo convite também, por a gente estar aqui podendo falar um pouco da Mocidade também. Vamos assim, então, tentando nos harmonizar um pouco, vamos fechando nossos olhos, voltando nossos corações para Jesus, vamos agradecendo por esse programa que pôde falar de Jesus também, pôde levar a mensagem do Mestre para muitas pessoas. Vamos agradecendo e pedindo para que a semana seja maravilhosa, que todos estejam prontos para levar o bem e falar de Jesus e fazer a caridade, que assim seja. Fazer o bem sem saber a quem, e saber que o sol brilha aqui mais além. Feche os olhos e vejo Jesus estendendo sua mão de luz. E sigo em frente com mais esperança. Agora eu sei o que é amar. La la ya, la la ya, la la ya. La la ya, la la ya, la la ya. La la ya, la la ya. As estrelas do céu, eu sinto o vento soprando em meu rosto, me lembrando da paz, da esperança e do amor que em meu peito bate, e meu caminho em liberdades e ilusões. Eu caminho entre verdades e ilusões. Fecho os olhos e vejo Jesus estendendo sua mão de luz. E sigo em frente com mais esperança. Eu quero amar. Eu fecho os olhos e vejo Jesus estendendo sua mão de luz. E sigo em frente com mais esperança. Agora eu sei. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!